0, 9, 4, seu sol aos 3,6, livre direita, chama o solo, Salvador, em 1, 2, 0, corrigindo, 1, 2, 1, décima 9. Romeu Golfo Victor autorizado, alinhado, decolar, pista no zero, vento 100 graus, 07 nós, pista molhada. Meu amigo, o fito decolado de Salvador aos 40, chama o controle de Salvador no 20, decimal 80. 08, Romeu, você vê. Salvador, Romeu, com o fito, decolado Salvador, saída Conde. Salvador, Romeu, você vê, contato a linha de decolagem, saída Conde, para o nível 090. Saída Conde 090. São 3098, vista para 2000 pés, autoridade LS X-Tray, reporte estabilizado. Ajuste o Salvador no 021. Vista para 2000 pés. 45, aciona a identificação para fazer a chegada do Gomes de Uno para nível de voo 050. Lombardiano 45, autorizado o TAP. Prossiga. Só 05 confirmando, mantém 500 pés. Gente, mantenha 500 pés sobre regra de voo usual. Limitado até o setor do Guatemi, o Guardião 05. Então, o Lima até o Guatemi, o Terminator de Mantos Light Level 150. Contact sinal, Aracaju Approach, frequency 120.3. Certo, aciona a identificação do fazer chegada bom, fita 4.000 pés, ajuste no 0.2. 13740, aciona a identificação, deixa para nível de voo 060, voo direto e passe com restrição, tem condições? Estabilizado, 13198. 13198, chama a torre, frequência 118, do sinal 95. Estação Salvador, 3198, final pista 10. Stan 3198, altímetro 0021, com sua aproximação, reporte visual com campo, negativo, chuva sobre o campo, pista ainda molhada, formação ligeiramente à esquerda da aproximação, Stan 3198. Ok, entendeu que não chove no momento, pista molhada, depois estará avistando Stan 3198. Sente. Avistou, TAN 3198. TAN 3198, tráfego amistado, autorizado pouso, pistão 0. Vento no 20 graus, 0612 nós, o altímetro permanece no 021. Gente, pouso autorizado, pistão 10, TAN 3198. Chegaram sua identificação, deixa eu chegar o Bela de Ouro para o nível 0 e 50. Eu chamo 0-28. Junto, solo 50, libere a direita, chama o solo na 219. Oi, boa, boa. Boa. 4-0, deixa para 4.000 cair, eu deixo o 021, controlador de sessão de hoje, GNC4. Ok, até o 4.000, 1.021, cancelado, respeitado, 4-0. Fechas 4-0 para o curso localizador, mantenha 323, deixa para 2-0-2-1, utilização do MSX-3-0, ponto 3-0. 2021, 2000, canal estabilizado, está livre 3. Altímetro no 021, o vento no 60 graus, 07 nós, negativo chuva sobre o campo, reporte visual. Vai passar visual no 945. Número 2 da pessoa. paciente com consciência 7. Espera 3 e 6. A gente chama 021. São 477, doutor Central de Pensamento, mantenha para a gente pronto, limite ao curso do localizador. Mantenha para a gente pronto, curso do localizador. São 477, curso do ano, mantenha para 220, limite ao curso do localizador. Ao livrar, chama só o Salvador, ano 219. Eu não lembro, eu vou usar o 2049, eu não quero ter entrado lá dentro. Descontra 210. Corrigindo, senhor, vai ser pro a máxima possível, será 180. E mantenha 3 mil pés, tá? 4777, mantenha 3 mil pés na prova 80. Tráfego está na sua posição de 12 horas. 8 milhas, mantendo 2 mil pés. Sim, só não vai manter 3 mil pés na Pro 80, tá mantendo já 180 nós. Em um momento, meia dúzia, sendo em discussão, no seguinte, agora vai na agenda para 205 e hora, ajustou agora 2 horas. Localizador 3740. 3740, chama a turma 1 8, 95. 29, sem empregado. Eu sou 4777, com certeza vai fazer a mesma que você vai fazer. Tenha 3 mil pés, o procedimento autorizado ele é sexy. Você vai fazer uma órbita no procedimento. Cumpriu? Copiado, vai fazer uma órbita no procedimento. Que leva 250, sequenciamento, curva esquerda para 360, limite a 300 do verso vador. Sente 6250, na rua 360 tem a formação, pode voar para a 015. Salvador, bom dia, o TAN 3740 está passando a estrela. TAN 3740, altímetro no 021, e fomos chuva leve sobre o campo, pista molhada no último terço, na verdade no meio da pista. Chuva nas vizinhanças agora também. O 3740 é ponto visual com o campo. Tá visual, avistou a 1600. Gente, também visual com o Airbus, autorizado pouso, pista 0, vento 140 graus, 149, TAN 3740. Gente, desde pouso 3740. Para o curso localizador, fez a esquerda na proa 080, espera 2 mil pés, ajuste 1021. Matei proa 080, descendo proa 2 mil pés. São 4777, desconsiderado com cilindro, tráfego que precede uma aproximação 11 horas, meia dúzia de milhas, com 130 nós de altitude. 4777, está com 7,40 nós, voando na prole, está autorizado o procedimento. Autorizado sinal 777, rodada para o 080, missão para 2, missão, ajuste no 021. Para 2 FES, 221, tomar estabilizado, tá? 4777. Colônia 250, avisa para 1808. Fechar uma 180, 6250. Colônia 250, avisa para 3000, sem ajuste no 021. 3021, 6250. Colônia 250, para o curso localizador, com a direita na proa 1110. Fechar para 2000, sem ajuste no 021. Autorizado sinal de alerta, acredito que o 0 está subindo. Corona 02000, autorizado, reportará, né, 2500. Zero, sem identificação, do submissor da Bola de Ouro para o nível 050, ajuste na 021. Assim, o Rocha Lega 250. Certo. Está tendo um filtro 3 milhas, o encerrado. Eu chamo o controle Aracajuna, 0203. Rocha Lega 250, isso é para 2006. Autorizado sinal da alerta, acredito que o meu carro está sobrevivendo. Quem vai te interceptar alguma coisa agora, deixa para 2000, camarada, 2000. 4777 está estabilizado. 4777, todo mundo, 3195. 2900. Agora, 4777. Altímetro 0201, negativo chuva sobre o campo, já tem contravisão? Afirmativo. Então, 4777, autorizado pouso, pistola 0, vento no 40 graus, 139. Autorizado pouso, tá 4777. Para 3.100, ajuste no 021, cancelar a inspeção de altitude de embarque. Ok, vem essa atendida. Vem essa atendida. Tá? Qual o número? Autorizado, 6250. Funcionando, 6250, chama o terminal 9, telefone 9. Autorizado, se acolher. Sou instalador, Band, Oxalé, 6250, final da 10. Oxalé, 6250, altímetro 1021, grupo na aproximação, guardando pista livre. Reporte, marcador externo, visual com campo. Guardando com isso, 21, apartamento externo, 6250. Oxalé, 6250, informo, chuva leve agora sobre o campo. Gente, 6250. Dan 4777, o solo 06, livre direito, chama solo Salvador 121, decimal 9. 219, 4777.

Roxana M6250, seu solo aos 10, linha direita chama o solo Salvador em 121, decimal 9. Você chama o solo, cara. Boa noite, meu nome é Cisou. Tá bem, muito obrigado. Revisão e passada a edição desse A2010 do Golfo no 2010. Eu mando 3 e 10 no 2010. Molhada, reporte visual. Vou parar de estar, muito obrigado pela informação, mãe velho. Autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 1-1-9. Pode ser, pode. é Salvador, do Bonzinho, 2770, tá pronto, tá esperando mandar. Gente, azul 2770, mantém o ponto esperado. Azul 2770 ali, mantém captura 1-0. Bruno 162, seu solo aos 14, livre direita e chama o solo Salvador 121, décima 19. Confesão na área direita com o Bruno 62. 2105, movimento João de Salvador 1430 graus com 102. Autorizada a colagem, pistão 0, vento no quadro 0 graus, 109. Se declara a linha, falou 0, 17, 17. Atende para a pista molhada no trecho médio. Faz fazer a 17, 17. Ponto espera. Sim, Salvador, eu vou na 250, você está bem de acesso, é muito bom dia. Eu na 250, bom dia, continue a aproximação, reporte visual com a pista, ajuste na 021. 021, eu vou na 250. Eu na 250, informa a pista molhada. 250. Vai colar um bravo, vou fazer um assistir a justiçada em Paraguai. só 3 milhas da pista, voa 1250. Aproximadamente 1000 pés, não é isso? Afirma, voa 1250. Pouso autorizado no 50 graus, 1-2-9, pista molhada, principalmente o ponto médio da pista. Tem a visão, voa 1250. Comprezinho 9-1 no visual com 3787 na curva final. Afirmativo. Após a passagem ali, mantém cabeceira no zero, então 3-1 no 9-1. Quase mesmo, a linha é mantém, 3-1 no 9-1. Tango Charlie Alfa Tango, Alione 0105, Tango Charlie. Eu cheguei no 4207, Nicolas 23, chama o zero controle 1208, um bom dia. 08, boa, 4207. Controle 1407, passa 910, ação volo. Azul 4207, tentar pagar na decolagem, tudo bem, pega seu nome, transição ótima para o nível 340. São Paulo, transição ótima para o 340, Azul 4207. O Guardião 05, confirma, já somou? Para 2.10, descendo via, elétrico X-Ray da 1-0, portaria estabilizada, 1-0, 2-0, ajuste, gol com 9-0. Puxa, né, 6200, solo 28, libere primeira direita, chama solo 1219. Alfa Tango, Torre Salvador. Tá passando o LC, avisou algum campo. Gente, intenção e pouso na Edmar? Negativo, é pouso na reta ETE. Na ETE, reporte na curta final, pista no zero. Charlie Alfa Tango. Reportar na curta final, pela Alfa Tango. Continuando, pista no 7. Acima, 1-094, decolou os 3-0, chame controle 1-208. Obrigado, bom dia. Bom dia. Continuando, decolou de Veracruz. Acione 0141, de Gente, continue aproximando direto do Charlie Alfa Tango, confirmando a baita e destino no Pátio 5, não é isso? Afirma, Pátio 5, tá? Sim, não consigo ainda te avistar. Continue a aproximação, reporte na curta, final, pista 17. A reportar na curta da 17, Charlie Alfa Tango. 7-0. Teve que fazer um desviozinho aqui na curva 0-2-0. 0-3-0. 60 minutos, vamos no 0-4. Não, Matinha, deixa eu abrir a DCM aqui. Alô,

Livre pouso na zero, com 962.